Eu gostaria de dedicar essa canção pra algumas pessoas especiais, tipo Fiote, Marcelo, Tichamém, Pedrinho, tu já viu, Chigueu, Caio, Valmi, Pingo, Carolina, Rasta, Mundico, Kamal, Yaki, Caspi, Nave, Daril, Japão, Damian. Meus amigos são antigos como meus ideais, como os menil que guardei, crendo que eles valem mais. Pois SWAT não tem valor, tem preço. Falou quem tem é quem tá comigo desde o começo. Copo na mesa, risada, molda a atmosfera. Conversas são louvores a quem é parceiro, a Vera. Só que tá sumidão, tempo aqui não sobra não. Levo o dia dos irmãos, essa de bater cartão. Mas é isso, tem que ver a responsa todo dia. Fazer o caminho atrás dos dias de alegria. Retornar como o sol sempre acontece. Se eu vejo, mano, aí quem é vivo sempre aparece. Então chega, pede uma breja, puxa a cadeira, porque assunto nós tem pra tarde inteira. Amizade verdadeira a gente sente. Posso ficar três vidas sem trombar, que nós é amigo pra sempre. Aí, hoje pra vocês eu vi. Meus amigos são tudo pra mim. Tamo junto até o fim. Meus amigos são tudo pra mim. Tá no coração dele. Meus amigos são tudo pra mim. Tudo pra mim. Fala se fulano casou, ciclano morreu, Beltrano mudou, desapareceu, um virou pastor, quanto se perdeu. Vários largadão vivendo a vida que nem eu. Nati, fazer um din sem atrasar ninguém. Sei que é melhor pra mim trilhar os passos do bem, com fé no sapatinho, pois coragem nós tem. Os goró chegando ao fim, vários assuntos vêm. Ocasiões assim me deixam risonho. Lembram que a gente é feito das mesmas coisas que são feitas dos sonhos. Medonhos dias vêm, vão e vão, pois não vão enfraquecer o elo entre eu e meus irmãos. Olhar sincero, tamo junto de coração. E sempre que eu trombo, tio, é mó satisfação. Botar o assunto em dia, matar a saudade. Tem nada a ver com sangue, família, afinidade. Aí, hoje pra vocês eu vi. Meus amigos são tudo pra mim. Tamo junto até o fim. Meus amigos são tudo pra mim. Tá no coração dele. Meus amigos são tudo pra mim. Irmão é irmão, nós é assim. Meus amigos são tudo pra mim. A vida é simples, como um refrão de samba de mesa. Livre, feito com sentimento, rico em pureza. As fotos vão amarelar, desfazer e sumir. Mas as lembranças dos nossos rolê estão aqui no peito. Eu penso no que nós perdeu também, mas penso e dou valor a tudo que nós ainda tem. Segunda-feira em volta da fogueira, sorrindo, parece que só eu vejo. A função tá diminuindo, nosso futuro não dá pra decifrar, é incerto. Eu fico tentando adivinhar quem vai estar aqui na próxima semana. Gargalhando pra sufocar as agonias suburbanas. Dizer que vai melhorar pras crianças é o choque do desfibrilador na esperança. Viver é sentir saudade das épocas de alegria. Lutar pra manter próximo quem fez brotar esses dias. Então, aí,